acompanhei muito de perto o professor Ramos Mendes naquilo que ele deu ao nosso concelho. Ele era de uma entrega total, era difícil ele dizer não a qualquer solicitação de ajuda, e todos sabemos o percurso que ele fez nas diversas associações e instituições do nosso concelho, e portanto foi uma dádiva enorme, porque ele era realmente um homem com uma capacidade de oratória, como já foi referido, de escrita, de saber, e depois a forma como falava das coisas. O professor Ramos Mendes fez também um percurso na política, e eu hoje quero dizer isto aqui, e fê-lo sempre em defesa do seu concelho, achando a cada momento aquilo que era mais importante no seu entendimento. E, portanto, a ligação dele nunca foi de cores partidárias. E eu agradeço-lhe muito por ele ter aceito e por aquilo que ele fez enquanto Presidente da Assembleia Municipal, um homem de consensos, um homem que interpretou a cada momento o interesse do concelho e que soube realmente ser um grande Presidente da nossa Assembleia Municipal.